baixo e tu por cima, eu por baixo e tu por cima. Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima, eu vou te macetar, eu vou te macetar. Que delícia, caralho. Olha só como que ela vem. Que gostoso. Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão. Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão. Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo. Já chegou na treta pedindo soca. É o DJ Damiel Vídeos. Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo. Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo. Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo. Ela chega na treta pedindo soca. Saca naquela chata, saca naquela chata. Chegou na treta pedindo soca. Toca, saca naquela chata, saca naquela chata. Chegou na treta pedindo soca. Chegou na treta pedindo soca. Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo. O menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo. O menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo. Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo. E caralho, vem! Baixo tu por cima, eu por baixo tu por cima. Se tu vim por cima, se tu vim por cima, se tu vim por cima, eu vou te macetar, eu vou te macetar. Que delícia, caralho. Olha só como que ela vem. Que gostoso. Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão. Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão. Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo. Já chegou na treta pedindo soca. Saca naquela chata. Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo. Menor te bota de quatro mesmo, puxa